Portanto, isso faz parte de um projeto e de uma promessa que nós fizemos o ano passado, quando do lançamento da Festa da Castanha 2014, que era a nossa intenção do Executivo, em parceria com a Câmara Municipal, dinamizar a plantação de um soito na nossa freguesia. A junta tem um terreno propício a que se fizesse essa plantação e hoje levámos lá efeito como um marco de lançamento da Festa da Castanha 2015. Isto porque a freguesia da Aldeia das Dez é uma freguesia de Soitos, por isso é que também ali acontece a Festa da Castanha. Estamos já às portas deste evento. Como é que estamos em termos de produção da castanha? Há castanha de fartura para a grande festa? Sim, este ano eu julgo que a produção está a ser bem melhor do que era, do que foi a do ano passado. A castanha é grande, é saborosa e portanto penso que a castanha que nós temos vai ser suficiente. O magusto que nós vamos fazer em Aldeias das Dez, inserido na Festa da Castanha, dia 24 em Aldeia das Dez, esse magusto, e bem como irá ser feito no dia 25 no Santuário Nossa Senhora das Preces, é todo efetuado com castanha produzida por outra colhida nos soitos da Aldeia das Dez. Há muita gente então com soitos, mas certamente não dependerá desta produção de castanha a sobrevivência de famílias da Aldeia das Dez. Portanto, não há pessoas só que se dediquem à castanha. Não, não temos. Infelizmente, para nós não temos. A produção é uma produção familiar, mas sem expressão, por forma que se possa fazer um escoamento do produto. Eu acho que isso também é um dos grandes problemas que as pequenas aldeias como as nossas não têm essa estrutura montada. Portanto, as pessoas produzem, consomem, lá vendem um ou outro quilo para alguém que apareça, mas a nível de comercialização não temos essa prática.